Web 6749 para posicionamento Gates. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama táxi. 6749. Estabilizado. Afirmo. Completo LS, chamando Torre 18 nesse momento. Certo. Oi, Rio, tá 3201. Para no controle ainda, 3201. TAM 3201. TAM 3201 no check trem, livre pouso na 10, vento variável com 3 nós, altímetro no 0 no 3. Gen, livre pouso 3201. 1477, com sábado. Presente. No solo ao 03, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Frequência via Alfa, chamada da Juliette, na 3201. Para o táxi, web 6749, tem a bordo 142, 3 horas e 55, alternando o galeão. Índio no 42 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Autorizado, táxi Índia Alfa, chama na ponto de espera 6749. 3201, próximo Juliette. Gente, 3201, após passagem do WebJet à sua esquerda, segue via Juliette, portão número 4. Após o Web, Juliette para o portão 4, 201. Web 6749 está no ponto de espera pronto. 6749, a linha decola da 10, vento variável com 3 nós. A linha decola da 10, 6749. Comando WebJet 5898, pronto para pushback e acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Aí chama para o táxi, da 10, Salvador, Alfa Yankee Zulu, bom dia. Bom dia, Alfa Yankee Zulu, prossiga. Alfa Yankee Zulu, solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, gate 1. Autorizado, chame para ingresso no pátio principal. Ciente, obrigado. 6749, decolada aos 10, chame controle 19-35, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Web 6749 decolou. Bom dia, 6749, contato radar na decolagem, suba 340, saída Arbor. 340 na Arbor, 6749. Na posição 3, pronto para o pushback estacionamento. Controle Salvador, muito bom dia, Rio 5973, informação Foxtrot. Bom dia, Rio 5973, a sua identificação, prossiga direto ITAP, desça para 3.000 pés, o altímetro 1013. Padrão, descendo para 3.000 ITAP, Rio 5973. Torre Salvador, WebJet 5898 com 7:30, 3 horas e 11, com Galeão pronto para táxi. Uno 30 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via parte principal, reporte através do portão 612. Táxi via parte principal, reporta no através do portão 612, WebJet 5898. Vai ser 0-0-6. Gente, mantém a posição, vai aguardar a aeronave da companhia que vai sair no táxi. Gente, vai aguardar a passagem da aeronave da companhia 5898. 6749, pode chamar Recife? 749 vai passar o 160, chame Centro Recife, rua 260, alterna 1288. 260, 288. Com 973, 2000 pés autorizado pro Odiduna para o ILS X-Ray, reportando no localizador. O altímetro permanece padrão 1013.2. Sente Duna 2000, reportará estabilizado Rio 5973. 7.7 está com 142 a bordo, autonomia de 3 horas e 30 minutos, alterna com 20, está pronto para ataque. Confirma a autonomia? 3 horas e 30 minutos. 7142 a bordo, altímetro no 0, no 3, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Ajuste no 0, no 3, táxi Índia Alfa, reportando ponto de espera, o MJ-757. MJ-5898, segue a aeronave da companhia via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Segue a aeronave da companhia via Índia Alfa, reporta no ponto de espera, 5898. Nossa. 201, não prossiga. Bom dia. Paciente da Golf, assim que você tiver o confim, você mais cuida para cópia. Já temos o seu plano, pronto para cópia? Sempre. Autorizado confim, nível 360, via Upper Zulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5170, coteja. Confirme só o controle de saída. 11935. Salva, confins 360, Pesuru 16, decola da 10, da EU, Leda Bridge, 5170, 1935. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Só confirmando, na nossa navegação aqui a gente tem a Pesuru 10 até Bridge, e depois segue na 16 até Nibis, Novembro, Índia, Bravo, Serra Índia. Você, o seu repetitivo aí, tá somente a Zulu 16? Afirmo, pode confirmar se a empresa fez CHG? Eu vou confirmar agora com a empresa tem uma CHG de rota aí, aí já entre em contato. Ok. Autorizado, reporte ao término, Alfa Yankee Zulu. Excelente, obrigado. WebJet 717, ponto de espera. 717, a linha decola da 10, vento 340 graus com 4 nós. Livre alinhamento de decolagem, estamos no 0, WebJet 717. WebJet 5898, no ponto de espera da 10, pronto. Gente, após o início da corrida da aeronave à frente, ali mantenha no 0. Após a corrida, início da corrida da decolagem do aeronave à frente, ali mantém o WebJet 5898. Salvador, WebJet, Whisky, Juliette, Papá, bom dia. Bom dia, prossiga. Papá para reporte, do pátio 3 para pátio principal, posição 3. Vicente autorizado, chama para ingresso pátio principal. Chamará para ingresso no pátio principal. Doutor, bom dia, Gol no 804, do 230 para 180. Gol no 804, bom dia, sem identificação, na chegada Bonf, desça para o 040. 040 na chegada Bonf, Gol no 804. Salvador, é o 3201. Prossiga. E vai ficar então com o plano repetitivo, então, apesulo 16 e depois bridge, é isso? Afirmo, saída da Elia da bridge, aerovia apesulou no meia. Tá bom então, obrigado. 5717, decolado aos 23, chame controle 1 na decimal 35, bom voo. 1935, boa. Trolli, Salvador, bom dia, Jet 5717, decolado, cruzador de meu pés. 5717, boa, contato, radar na decolagem, suba 340, saída da EL. 340 da EL, 5717. 5973 estabilizado. Sente 5973, completa a ILS X-Way, chamando Torre 183, mão 6. Um abraço a toda a tripulação Rio. 286, obrigado. Bom serviço para todos. Torre Salvador, muito bom dia, Rio 5973. Bom dia, Rio 5973, é parte externo. Ao final de 9 milhas, reportará externo, Rio 5973. Alfa Yankee Zulu, informando o término do reboque no gate 1, muito obrigado, bom dia. Bom dia, Alfa Yankee Zulu, frequência livre. Autorizado a decolar da 1-0, vento 360 graus com 3 nós. Autorizado a decolagem, 5898. .973, livre pouso na 1-0, vento 350 graus com 3 nós, altímetro 1-0 no 3. Ciente, livre pouso para o Rio 5973. Subjet 5898, decolado aos 2-6, chame controle 1-9 decimal 35, bom voo. Chama controle 1-8 decimal 35, 1-9 35, Subjet 5898. Juliette Papá, autorizado até o portão número 3, reporte ao término. Whisky Juliette Papá, ciente, reportará ao término. saída da EL. 4340, saída da EL, Jet 5898. 360.3. Uno 995, prossiga na BONF, desça para 2.000 pés, o altímetro 1013, desde já autorizado ILS, reporte no localizador. 2.000, chamando ILS, 1013, 995. Alfa Kilo, Pátio 3. Sente, Alfa Kilo, Pátio 3, mantenha sua frequência. Salvador,